a chance to be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends. DJ Paulinho da Adidas Produções. Das Produções.